gosta de cabra, cula, tome bronca. A quem no desejo, nordestino na sombra. Conspiração tamanha, arruma bosta na água que nós banha. Tá lascado, virei arame de cerca farpado. Tá lascado, o gado marcado. Agora é o sertão em teus laços, grudados que nem calambião quando relampeja. Sorta quando quer, dizendo oxe, pra que a peleja? E este rebuliço todo, querendo botar o nordestino no bolso. Só pra isso, ó, tá lascado de novo. Pro que tô pra ver o caco, balaio de gato. Mereço rei de preguiçoso, melhor palco. Aconho na PR, miota de meus oxente. Não sou cangaço pra qualquer coisa, nem coisa pra qualquer mente. A moada sem aguentar um pique do meu rojão. E tome sertão, sem chapo negociado. Tome sertão, oxi, tome sertão. Yeah, yeah, yeah. Autodescrição vem por meio desta causa. Com aliado de peso que vem lá de cima do mapa. Gravidade, sonoridade, essa peste rimática. Somando entre os mesmos, não vai ter erro na matemática. Aí tu não duvides, as raízes, ainda mais nordestinas, boas diretrizes. Musicalidade perfeita que merece um repeat, um reprise. Sou sacerdote, é que prova e transmite. Em longitudes remotas, cavaleiros medievais. Que faz a música suar, não tem barreira ou obstáculo. Se tiver, estaremos bem articulados, entrelançados, a banca forte. Tendo esse enfoque, causa choque extensivo, destrutivo, sem misericórdia. Vanguardas prontos pro impacto. Minha rima é um bastão que deixa o inimigo em pedaços, com essa equação algébrica. A conexão arretada da soma se multiplicou de uma forma poética. Direto de São Paulo, aliança com o Nordeste. Talentos fortes que na rima só investe. Tempos de sobra, temos pra se envolver. Desejo absoluto pra chegar a fortalecer. Ideia forte que vem das ruas, que chega incomoda. Pros falsos aqui é bomba, que chega estoura. Cultura que é de peso, nos ensina a respeitar. Nos quatro cantos do Brasil, SB, Jaraguá. As barreiras vão se quebrando, a informação tá chegando. Pros que desacreditam, tem vários representando. E chega, orienta, repassa a sua ideia. Soldado na disposição, pronto para a guerra. Independente se é suave ou sinistra pegada, a essência sem dúvida vai ficar nivelada. Nosso ego sempre vai honrar. Esse compromisso é como sangue correndo na veia, sem imprevisto. Yeah, conexão São Paulo, Bahia. Controvérsia, cangaço negro, Godzilla nos beats. Máximo respeito, rapaz. Máximo respeito, orou? Yeah. Aqui, mano, o papo é cabuloso. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, mano, o papo é cabuloso.